sambas de mambau. Respeita a caminhada, parceiro, nós estamos aí. Do corre da favela no topo, só com humildade e esforço. Vem com nós que é tudo um talento. Eu vim da quebrada onde o sonho é raro, mas eu nunca parei, não abaixei a cabeça, eu fui no embalo. De olho no futuro, pé no chão, firmeza, humildade é o peso, cada passo é certeza. Minha mãe sempre falou, filho, vai pra vencer. No funk eu encontrei um jeito de crescer. Quem vê de fora não entende a luta, mas nós vem do zero levantando a conduta. Humildade e esforço, essa é a lição. De onde nós viemos, só quem é sabe a visão. Funk é nossa voz, o caminho é seguir. Com fé e disciplina a gente chega ali. Eu nasci no morro, mas não fiquei no chão. Corri pelo certo, foco na missão. Não importa o que falam, eu mantenho a postura. Na batalha da vida, nós não perde a estrutura. Os irmãos estão do lado, fortalecendo o bonde. Luta todo dia, mas a fé responde. Se a meta é alta, eu vou mais além. Minha origem é força, eu não volto pra trás, nem vem. Humildade e esforço, essa é a lição. De onde nós viemos, só quem é sabe a visão. Funk é nossa voz, o caminho é seguir. Com fé e disciplina a gente chega ali. Na favela, meu irmão, eu vi muitos cair. Mas quem acredita sempre vai conseguir. Pode falar mal, criticar o meu som. Eu tô focado, o funk é meu dom. No corre desde cedo sem vacilar. Dinheiro na mão, mas sem se corromper, vou voar. Meta é gigante, eu sei o que quero. Se é humildade e esforço, no topo eu espero. Olha os moleque no corre, mostrando que é possível. Mente afiada, pé no chão, coração invencível. Eu vi o sistema tentando apagar. Mas de onde nós viemos, a chama não vai se apagar. Sem pisar ninguém, nós vai conquistar. Respeita a origem, nós tá no lugar. Funk é a cultura, o som que vem da favela. Humildade na mente, nosso futuro prospera. Humildade e esforço, essa é a lição. De onde nós viemos, só quem é sabe a visão. Funk é nossa voz, o caminho é seguir. Com fé e disciplina a gente chega ali. Sempre esse urubuzinho, brinquedo Mano Brown. No som da favela, ninguém tira o nosso lugar. Respeito e humildade sempre vai prevalecer. Com o esforço da favela, o futuro é pra vencer.